Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado. Já avisei para as porrinha que tá tudo organizado. Tô atuando e mantendo. Os meninos tá no veneno. Online metendo, online metendo. Online metendo, tendo, online metendo. Online metendo, online metendo, tendo, online metendo. Não para não, não para não. Olha isso, aves vida. Online metendo, mantém. Online metendo, online isso, até de manhã. Viola de gangster. Soneca paredão, paredão. Equipe Cadia Som, respeita, aqui me chota, é o filho do Viruta. Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado. Já avisei para as porrinhas que tá tudo orgânico. Atuando e mantendo, os meninos tá no veneno. Online, online metendo, online metendo, online metendo, tendo, online metendo. Isso, isso que é foda. Online metendo, liga pra mim, bebê. Afis vida, não para não, não para não. Online é isso, tudo de pai, tudo da mãe. Online metendo. Viola! As coisas! Mantém! Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado. Já avisei para as porrinha que tá tudo organizado. Atuando e mantendo, os meninos tá no veneno. Online, online metendo, online metendo, online metendo. Mantém! Online metendo, é o rei da cachorrada, o rei da cachorrada. Não para não, não para não. Online isso, aves vida. RL18K, Leos Imports. Online metendo. Shot Solinho. O mural de Ibicoara. Online metendo, online metendo, tendo, online metendo, isso. Online metendo, liga pra mim, bebê. Online metendo, e pino com cu, e pino com isso. Tomando. Online metendo. Ha ha ha.